estamos de novo, são mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, comigo, Fernando Cabrita, e principalmente com os Blonde Red Dead do EP 3 O'Clock, mais uma vez o habitual Where Your Mind Wants to Go. Orelha Extra através da Universidade FM, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense em Portugal, no Brasil em São Carlos, Rádio UFSCar, ao domingo entre as 21 e as 23. Há podcast também destas 2 horas, encontra-se em www.orelhaextra.com. Estão dadas assim as boas-vindas para continuar Crushed Stars. Join the hunt for the hiding place of terror. Find the breeding place of these globs of destruction. Emotivo este início da Orelha Extra de hoje com os Blonde Redheads e depois também Crushed Stars de Todd Guthrow. O novo álbum chama-se Displaced Sleepers. Todd Guthrow desta vez a contar com músicos de primeiríssima água que já tocaram com os War on Drugs, St. Vincent, Midlake, Jens Lachman, Cat Power ou Modest Mouse. Está tudo dito, por isso é que o disco tão bem é excelente, não tirando os méritos ao mesmo Gotro. O tema foi Diminished Returns. E de volta temos o nosso sírio favorito, Omar Soliman. Novo álbum, chama-se To Syria With Love, só poderia ser mesmo, ou melhor, só poderia ter mesmo este título com a desgraça que se passa lá pelo seu país natal. Primeiro tema de avanço, Ya Benaya. The following program is intended for mature audiences. الصوره من كل ركن بحياتي والجو روحي محفوره ايش قد افرح يا بنيه واللي قالوا لي مغروره ايش قد افرح يا بنيه واللي قالوا لي مغروره والغيرتي كل حياتي حب اشتوق لي راسي خلانا ارفع راياتي حب اشتوق لي راسي خلانا ارفع راياتي There is sweet music here that softer falls than petals from blown roses on the grass. Chamam-se Moon Landings e são os Excentronic Research Council com dois Fat White Family a fazer lembrar, pelo menos neste tema, os bons velhos Clinic nos saudosos tempos do início dessa tão bem banda britânica. O álbum dos Moon Landings chama-se Interplanetary Class Classics e o tema foi Black Ants. E vamos voltar a Will Johnson. O seu último trabalho chama-se Atara's Night, A Good Luck Charm. Ficamos precisamente com o tema final, cujo título é Atara's. Swamp gas. Swamp gas. Swamp gas. What these witnesses saw was swamp gas. Frame in spaceman knows, you just gotta have Hostess Twinkies along. Even space girls know it. You get a big delight in every bite. Delicious Hostess cream-filled Twinkies taste out of this world. With luscious, creamy white filling inside, soft golden sponge cake outside. Yep, smart spacemen always have plenty of good taste in Twinkies along. Continua por aqui a Orelha Extra e ainda vamos só na primeira hora. Regresso da francesa Laure Briard com um EP que se intitula Só Célerie. O tema foi Dreams. E vamos continuar ainda lá pela Gália, que bastante preocupados nos deixou quando das últimas eleições, e não era para menos. E vamos voltar à França com Slow Joe and the Ginger Accidents. So you see my problem, little ones. I can't keep you all here any longer. Speak up! I can't keep you all here any longer. I went to the mosque. I went to the church too. All the time that was lost, suddenly I saw you and found out where I belong. Chama-se Let Me Be Gone e é o mais recente para Slow Joe and the Ginger Accident. O tema desta vez escolhido foi Temple, Mosque, Church. E de seguida não é um regresso à nossa Capela das Aparições, mas bem que poderia sê-lo, já que o disco é de 2008, mas é uma reedição deste ano, 2017. É a aventura de Scott Monteith, Dead Beat, e o álbum Roots and Wire, desta vez Groundation, Bergain, Drum Jack. These sounds and the places they take us back to are comforting, but they also let loose that longing for what's lost. Thank you. todo el cerebro, toda la mente, sirve como caja de resonancia para el sonido que surge en forma de espiral y en forma de espiral penetra directamente al entrecejo. Sérgio Mendonça é um músico fundamental no Escaléxico desde há uns bons anos. Ficámos com a sua orquestra Mendonça do álbum Vamos a Guarachar. O tema foi Mambo a la Rosano. Final da primeira das 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Tempo ainda para ouvir os John Poles do álbum Forget to Remember to Forget. O tema vai ser Oh Shit. E depois ainda o Zavines com True Windows de Write In. Deixo-me ser por aquilo que, pelos encontros que me fazem, pelos livros que eu leio, né? Pelo sonho. Just in your dark side. Death has no meaning. We'll still be there. Memory moving everywhere. And friends, my good friends, sometimes a song never ends. Sit in the corner, waiting for my mind.

Cá estamos para fazer a segunda e última hora da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Universidade FM. Isto cá pelo nosso retângulo europeu e no Brasil na Rádio UFSCar, podcast em www.orelhaextra.com. Há também Facebook e Twitter. Sintam-se então bem acolhidos. I want to say something about this record I'm going to play right now. Thank you. primeiros minutos da segunda hora da Orelha Extra de hoje. Começámos com os Grams, o single homónimo, e o tema foi Vinta. E depois passámos para um tema que já tínhamos ouvido por aqui no verão passado. Chama-se Famalá, pertence a Idrissa Somaoro El Eclipse de Lijá. Originalmente encontra-se no álbum Le Tioco Tioco, mas está incluído também na compilação The Original Sound of Mali, e por este tema já vale a pena mesmo a compilação. This is the solution to be happy with slaughter, to be confident in theft, to be warm and loving in deception, to be aesthetically pleased with unhappiness and in agreement to lie down in the blood of our innocence. Continuamos agora com A Night Full of Collapses, é o mais novo Le Marquise, o tema The Big Guilt. They spit Although the anti-slavery enterprise was begun some 30 years ago, the evil is still rampant in the land. Estreia dos Hoops, chama-se Routines, foi On Top, e desde há bastante tempo que não ouvíamos tão bom rock and roll vindo de Nuestros Hermanos. A banda da Galiza chama-se Las Morritas del Fuzz e o single Es el 69. I'm not laughing at you, Uncle Ned. It just seems a bit melodramatic. It's just that I always saw you as too sophisticated to be shocked, well, at art. Hey, yeah. Hey, ma. Hey, yeah. Hey, ma. Hey, yeah. Hey, ma. your sense is something better. Garage Rock e Rock and Roll do Bom, nos minutos anteriores, Las Morritas de Alfaz e depois os B-Sitter do álbum homónimo, foi Scum of the Earth. Continua com a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e há um grande regresso para este 2017, uma figura incontornável da música britânica. Falamos de Ray Davies em álbum a solo, chama-se Americana e vem acompanhado pelos J-Ox. Vamos ouvir dois temas, The Deal e Poetry. Mm-hmm. logo depois do Humberto Pinto pregar uma martelada no dedo. If I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. People in this town have to be locked up, all of them. We have to leave, and these people have to be locked up. Do you know what I mean? I'm going to LA, check into a quiet, groovy hotel, get myself a tan by the sleepy pool, meet a pretty girl, walk her down the strip. And chill out in a bar. Then I will rent a car, an open-top Mustang, to cruise around the beach. And I'll check out all the babes while the sun goes down. By then I will be ready to party and act. When I'm emotionally refreshed, relaxed and confident, I'll hit Rodeo Drive and drink a cappuccino. And depending how I feel, I'll grab a piece of action at the Beverly Hills and get myself a deal. Isn't it wild? Your movie. What's the deal, Ray? The deal is... I just got back from a walk down the square to the local Kentucky to see what was cooking down there. I looked around at the store and the signs and the queues lining up for that 21st century fair. I kneel down and say grace for the comforts the world bestows on me, and the great corporations providing our every need. Found yourself a rich handsome pair to supply you with all you require in material needs. I hope your fairy tale doesn't end tragically, and in a shopping mall somewhere you'll be down on your knees crying out loud. Where is the poetry? Oh, but I ask, where is it? What happened to the secret scientific equipment? It's still on board, sir. reta final da Orelha Extra de hoje, com os australianos Rolling Blackouts, Coastal Fever, tema título para o EP French Press. E vamos terminar com o regresso dos Poison Arrows, músicos que estiveram nos Don Caballero e Atom Bomb Pocket Knife, no caso Patrick Morris e Justin Sinkovic, também com o baterista Adam Rich. Estão de regresso com o álbum No Known Note e vamos ficar com um tema que tem um convidado muito especial, no caso é Scott McLeod dos Girls Against Boys. O tema chama-se Stuck on Scream. Depois ainda os Little Star do álbum homónimo com Linda Blair. Tchau. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Lost cares, lost stares. The saucers are reported to have been spotted over Mexico City, besides over 41 states, Canada, and the District of Columbia. All the way.